Vamos embora, vamos embora. Larga de frescura, olha pra das. Jean Marcelo. César Vanucci. DJ César Vanucci. Como é que é? César Vanucci. Esse é o nome. Forte abraço a toda a caravana de Gururupu, do Maranhão, ao vivo. DJ César Vanucci é bem melhor. No comando musical Neto Discos. Jean Marcelo. Iri DJ, Iri, Iri Guirão. Aham. Vai, vai, vai, vai, vai. César Vanucci, esse é o E no comando tem... DJ César Vanucci é bem melhor. Sou bom malandro. E você? É? Eu sou. Vamos lá. E no agito... César Vanucci, esse é o nome. Estamos ao vivo, é a mansão do reggae. DJ César Vanucci. César Vanucci, esse é o nome. DJ César Vanucci é bem melhor. Forte abraço a toda a organização Neto Discos. César Vanucci, esse é o nome. E pra dançar, DJ César Vanucci é bem melhor. E vem comigo, vem, e vem, e vem. Festa tá bonita, tá linda, linda! César Vanucci, esse é o nome. Como é que é? Sou um bom malandro. E você é um bom malandro? Musical Neto Discos. Definitivamente, a radiola número um do regueiro.